A verdade está ao seu alcance. Terra plana, manual definitivo. Parece uma praia. Ao praticar esportes, as lentes estão construídas com CR39. E seu design fica bem em qualquer rosto. Seus olhos... All New Collection. Em 3 CDs. De 4 cassetes. Com qualidade. R$39. De... Versão brasileira. Qual é a sua intenção? Eu não vou perder meu foco. Outra dose ainda tô sóbrio. Hoje é teu dia de sorte. Hoje eu vou te deixar forte. Pode vir entrar no carro. Sobe o vidro, a gente forte. Seu corpo é uma maldição. Um caminho sem volta pra escuridão. Procurando uma saída pra não ser tua próxima vítima. Pronta pra matar. Tô vendo no seu olhar. Eu sei quando você tá possuída. Seu corpo pegando fogo, suando, se contorcendo. Possuída. Teu olho se revirando, tu sendo possuída. Possuída. Me diz qual é a sua intenção. Eu não vou perder meu foco. Outra dose ainda tô só. Hoje é teu dia de sorte. Hoje eu vou te deixar forte. Pode vir entrar no carro. Sobe o vidro, a gente forte. Seu corpo é uma maldição. Um caminho sem volta pra escuridão. Procurando uma saída pra não ser tua próxima vítima. Pronta pra matar. Tô vendo no seu olhar. Eu sei quando você tá possuída. Teu corpo pegando fogo, suando, se contorcendo. Possuída. Teu olho se revirando, tu sendo possuída. Possuída. E o que ela propõe transforma os homens em pó. Isso é metamorfose ou isso é alquimia? Tá saindo do foco de um traumático choque. Mas tudo que existe é feito de energia. Tem polícia na porta, ela não se comporta. Que ninguém vende droga, isso é ambrosia. Alguma coisa no toque, com essa coisa no tanque. A nossa química é tóxica, feito progressiva. Daquela vez eu só podia ser um ex. Então deixei ela pelada na cama. E o que ela fez com a minha mente? Possuindo eternamente quase toda a lembrança. Daqui a um mês vai parecer, vai ser estranho. Eu vou sentir como se fossem 2 anos. O que não sai da minha cabeça, você continua preso. Eu vi dentro dos seus olhos, isso não é humano. Sangue vermelho, vulcano. A teoria do reflexo, eu vejo meu espelho educando. Eles querem possuir o seu corpo. Deus te proteja na igreja entre as ovelhas e os lobos. Que Deus expulse de você o demônio. Ando cercado de anjos, obedeça os mandamentos e cresças. Deuteronômio. Me diz qual é a sua intenção. Eu não vou perder meu foco. Outra dose ainda tô sóbrio. Hoje é teu dia de sorte. Hoje eu vou te deixar forte. Pode vir entrar no carro. Sobe o vidro, a gente forte. Seu corpo é uma maldição. Um caminho sem volta pra escuridão. Procurando uma saída pra não ser tua próxima vítima. Pronta pra matar. Tô vendo no seu olhar. Eu sei quando você tá possuída. Aqui. E o Ari falando essas paradas pra mim aqui de maluco. De dinde de plástico que faz dado. Ariel, não. Se você triscar, que faz, tenta de novo. Caralho, faz, é. Ação, pode correr. Olha pra trás. Deus. Tô na moral. Eu não sei, porra. Que isso, magro. Não manda pegar nessa tudo.